Está de volta o consagrado DJ Irã. Quando você vai me voltar? Quanto ainda vou chorar? Quanto tempo vou ficar sem ter você, sem respirar? Você sabe que eu não sei vida sem você. Seu amor é como o ar que eu preciso pra viver. E só você pode entender o que sinto agora. Só você pode mudar o fim dessa história. Só você pode fazer o meu coração bater de novo. Porque sem teu amor estou morrendo aos poucos. DJ Júnior, nos teclados. Quando você vai voltar? Quanto ainda vou chorar? Quanto tempo vou ficar sem ter você, sem respirar? Você sabe que eu não sei ver a vida sem você. Seu amor é como o ar que eu preciso pra viver. E só você pode entender o que eu sinto agora. Só você pode mudar o fim dessa história. Só você pode fazer o meu coração bater de novo. Porque sem teu amor estou morrendo aos poucos. E só você pode entender o que eu sinto agora. CF Som, o som que conquistou a galera. Quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. Ai de ti, vai se amarrar, vai querer saber de mim. Você vai se dar bem, e eu também. Você vai se dar bem, e eu também. Só ficar pertinho de você.

tempo que eu perdi. Preciso achar alguém pra esquecer você. O Guto, o Cleide e o Dó agora mandam ver. Preciso achar alguém pra esquecer você. O Guto, o Cleide e o Dó agora mandam ver. O Águia duas voltam, eu vou me divertir. Recuperar esse tempo que eu perdi. Acreditar, eu não tenho certeza se você gostar de mim. Desse jeito, nosso amor não vai rolar. Preciso achar alguém pra esquecer você. O Guto, o Cleide e o Dó agora mandam ver. Rolando na TF, agora deve estar. O motoclube que chegou pra detonar. O Águia duas fotos, eu vou me divertir. Recuperar esse tempo que eu perdi. Rolando na TF, agora deve estar. O motoclube que chegou pra detonar. Águia duas fotos, eu vou me divertir. Recuperar esse tempo que eu perdi. Preciso achar alguém pra esquecer você. O Guto, o Cleide e o Dó agora mandam ver. Preciso achar alguém pra esquecer você. Que a gente vive.